Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. Começa agora o programa Visão Espírita, uma ação do grupo Multimídia Espírita, que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. É com imensa alegria que iniciamos a nossa tarefa na noite de hoje, o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Meu nome é Wilson Roberto Garcia. Hoje é dia 27 de janeiro do ano de 2017. Agora são 20 horas e 2 minutos dessa noite alegre de sexta-feira. Começa agora o programa Visão Espírita. Um programa que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas, rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Participam do programa desta noite Allan Diniz Souza e Francisco Mourão. O Espírito de Verdade, em resposta à questão número 87, em O Livro dos Espíritos, afirma: eles, os Espíritos, estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os Espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Neste programa, serão discutidos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem nos acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta, com base nos ensinamentos de Jesus, o Cristo de Deus. Você que está nos ouvindo, participe, envie suas dúvidas ou seus comentários através da internet, pelo Facebook, acessando facebook.com/programa Visão Espírita. Deixe seu recado, faça sua pergunta. A sua participação é muito importante. Nós selecionamos como texto para reflexão, para abrir o programa desta noite, o texto denominado O A Parte, do Espírito Hilário Silva, extraído da obra A Vida Escreve, psicografada por Chico Xavier. Perante o enorme ajuntamento de sofredores desencarnados no plano espiritual, o Dr. Bezerra de Menezes, apóstolo da doutrina espírita no Brasil, rematava a preleção. Falara com muito brilho acerca dos desregramentos morais. Destacara os males da alma e os desastres do espírito. Dispunha-se à retirada quando o fino ironista o interpelou: escute, doutor, o senhor disse que a calúnia é um braseiro no caluniador. Eu caluniei e nada senti. O senhor disse que o furto é um espinho no ladrão. Eu roubei e nada senti. O senhor disse que o destruidor de lares carrega a lâmina do arrependimento a retalhar-lhe o coração. Destruí diversos lares e nada senti. O senhor disse que o criminoso tem a nuvem do remorso a sufocá-lo. Eu matei e nada senti. Meu filho, disse o pregador, que sente um cadáver quando alguém lhe incendeia o braço inerte? Nada, disse rindo o opositor sarcástico, pois cadáver não reage. E a conversação prosseguiu. Que sente um cadáver se lhe enterram um espinho no peito? Coisa alguma. Que sente um cadáver se o mergulham num lago de piche? Absolutamente nada, ora essa. O cadáver é a imagem da morte. Doutor Bezerra fitou o triste interlocutor e, maneando paternalmente a cabeça, concluiu: "Pois olhe, meu filho, quando alguém não sente o mal que pratica, em verdade, carrega consigo a consciência morta. É um morto vivo." E assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade, que eu enfim posso dizer: boa noite, meu amigo Alan Diniz Souza. Boa noite, meu amigo Wilson. Boa noite, Mourão. Boa noite, Rodrigo, que você não vinha mais no programa, mas tudo bem. Eu estou faltando já faz mais de um mês do programa. Pois é. Aconteceu uma série de coisas, a agenda também não me colocou mais no programa. Ô Wilson, esse texto é fantástico, né? Eu fiquei lembrando aqui dos debates gregos, né? Onde a retórica era muito valorizada. Né? Valorizada. Inclusive, ainda hoje, nos Estados Unidos, as escolas de segundo grau valorizam muito eles o debate. Tem uma disciplina retórica. Né? E eles vão argumentar na frente de todo mundo. É bacana, porque é um uso de um raciocínio lógico, né? E você tem que ter um raciocínio rápido para poder contra-argumentar. O Bezerra, ele foi assim, sagaz, né? Ele foi perfeito, né? Porque não tem o que falar com um cidadão desse, né? Só, acabamos de falar aqui, né? Louco você combate com loucura. Então você fala: meu amigo, espírito morto realmente não sente nada, pode fazer o que você quiser, né? Você está com a consciência morta, você está entorpecido para as diversas problemáticas da vida e gerando iniquidades. Então realmente foi muito engraçado, gostoso de ler esse texto. Mas me lembra, por outro lado, que ainda hoje, em 2017, nós ainda tenhamos tamanha dificuldade em aceitar a religião do outro. Eu acho que existem várias maneiras de chegar a Deus, e tem alguns que chegam até sem religião, pela natureza, por outras maneiras. E aquela pessoa que não quer acreditar, ela não é obrigada a acreditar, mas ela tem que permitir ao outro que ele faça o que lhe convém, desde que o objetivo seja o bem. Qual o caminho que você escolheu? Então, não importa a religião, né? Não concorda. Kardec, inclusive, ele deixa um alerta que, assim, quando você vai falar de espiritismo com alguém, você pergunta: você acredita em Deus? Se ele falar não, você para de conversar de espiritismo, não vai adiantar. E daí você faz uma segunda pergunta: e você acredita na reencarnação? Se ele falar não, você para também. Não adianta você falar de uma coisa que a pessoa já está fincada que não acredita. Não é você que vai fazê-lo acreditar. E o espiritismo também não é destinado àqueles que estão, né, absolutamente felizes, né, de bem com a sua religião. Não é necessário. É para os perturbados. Pois é, exatamente. É para quem a religião tradicional não atende às dúvidas, né, que ele prejudica até o entendimento dele das coisas, ele não consegue desenvolver uma fé verdadeira. Então o espiritismo vem e realmente complementa, né, isso que fala. É o consolador prometido por Jesus, que consola nas nossas aflições, nos dá um entendimento muito mais amplo sobre os acontecimentos da vida. Então, apesar de você que pode estar nos escutando e não concorde com os nossos pontos de vista, lembrando que quem fala um ponto de vista só tem a vista de um único ponto, quer dizer, é muito limitado o nosso ponto de vista, você não precisa concordar. Você tem lá o nosso Facebook, que você pode colocar sua pergunta, o seu questionamento, para a gente poder questionar, poder perguntar e responder. E vamos falar assim, nós estamos dando uma maneira de ver as coisas. Se você for simpático a ela, ótimo. Se você não for simpático a ela, vá atrás de usar o seu tempo naquilo que lhe simpatiza o ouvido, né? Vai escutar programas que te educam e não esses que você quer, às vezes, acidamente ficar cutucando. Boa noite, meu amigo Francisco Mourão. Boa noite, Wilson, Alan, boa noite, Rodrigo, a todos também que nos ouvem. É um prazer retornar aqui a esse programa, para que possamos aí continuar refletindo sobre a doutrina espírita e, como o Alan bem falou, livres para pensar, raciocinar, aceitar ou rejeitar, né? Então temos que... esse é o espírito desse programa, para que possa realmente trazer os fundamentos da doutrina espírita que, em primeiro lugar, respeitam a liberdade de cada um. Esse texto, inclusive, vem muito a calhar, né? Porque tem a ver também com a forma de interpretação das coisas, né? Talvez se a gente for tratar um pouco mais sobre o que se refere aos aspectos morais, né? O que, que é a ética, né? A ética é aquilo que é bom, né? Muitas vezes pode não ser certo para um, ser errado para outro, mas é aquilo que é bom para todos, né? Certamente, ao ler essa pequena passagem, né, talvez a grande maioria de nós já tem o que a gente chama de empatia. Empatia pelo sofrimento. Todos nós já desenvolvemos essa empatia, né? Quer dizer, a gente já sabe, né, que quando sofremos algum tipo de violência, algum tipo de desrespeito, algum tipo de desigualdade, algum tipo de injustiça, nós sofremos. E nós todos que estamos ouvindo somos empáticos a isso. E era isso que o Dr. Bezerra também falava na sua pequena preleção desse texto que nós acabamos de ler. Mas aí nos deparamos com um irmão que questiona isso, que simplesmente é insensível a essas questões. E, como no final foi arrematado, ainda não apresenta o que nós chamamos de consciência para esses fatos, né? Então, claro que à medida em que nós desenvolvemos essa consciência, nós ganhamos uma outra coisa atrás disso, que é responsabilidade. Na medida em que nós conhecemos melhor a verdade, as leis, a justiça, enfim, meus amigos, na medida em que nós conhecemos a verdadeira lei de Deus, nós ficamos mais responsáveis. Responsáveis perante os atos que nós cometemos, que nós praticamos. Atos ou omissões, ou aquilo que a gente também deixa de fazer. E é isso que o Dr. Bezerra arremata no final. Consciência. E é claro que à medida em que nós ganhamos oportunidades para ganhar mais consciência, através das nossas experiências, através dos conhecimentos, das informações, nós temos mais responsabilidade. E, logicamente, vamos acordar para a vida de uma maneira muito mais responsável. Claro que a gente busca ser responsável, ser empático, ou de alguma maneira conhecer as leis de Deus através do amor, não é? É através disso. Deus nos dá essa oportunidade, através de muitas outras articulações, argumentos, fatos, até através de uma palestra. Nós podemos conhecer a dor do outro, ou aquilo que talvez seja mais importante que nós não façamos ou façamos, para que possamos desenvolver essa empatia. Mas quando isso não acontece, e infelizmente talvez a maioria das vezes isso realmente não acontece, o que, que a providência divina coloca no nosso caminho? Outras maneiras para que nós possamos desenvolver a consciência. Nós também passamos a sofrer. Nós também passamos por outras oportunidades. Claro que através desse princípio básico da reencarnação, nós também desenvolvemos essa consciência, às vezes por processos mais dolorosos. Somos despertados para a vida. Então, nada é perdido, né? Nada é desperdiçado para que nós possamos sempre seguir nessa trilha de acordamento e de despertar para uma nova consciência. Sabe que quando eu li esse texto, o que me veio em mente, a primeira dúvida é essa: por quanto tempo é possível que uma pessoa permaneça, né, nesse estágio de frieza, de insensibilidade? Será que ele pode prolongar essa insensibilidade indefinidamente? Aí eu me lembrei lá no Céu e o Inferno, tem o Código Penal da Vida Futura. Ali Kardec aborda as três condições para a redenção, que seriam o arrependimento, a expiação e a reparação. Então vamos aqui nos focar só no arrependimento. Mas o arrependimento ainda, quando ele ocorre, quando a gente ocorre, o Francisco abordou bem isso, em determinado momento nós somos colocados diante de situações que geram dor, o sofrimento. E aí quando nós ainda nos arrependemos em função da dor a que fomos submetidos, ainda assim é um arrependimento, mas não é um arrependimento totalmente sincero. Não é a reparação. Não é, porque você está arrependido por conta do efeito que você está vendo em você, né? Não é um arrependimento verdadeiro, não há ali um desejo de reparação, porque tem que ser reparado, porque você compreendeu que o caminho do bem é o caminho correto, e sim porque você quer parar aquele sofrimento. Então, talvez, em que momento esse arrependimento verdadeiro pode realmente ocorrer? Quando este indivíduo, ele percebe, porque ele ama alguém. Nós sempre amamos alguém. E os nossos atos sempre influenciam a vida das outras pessoas, de uma maneira ou de outra. Então, a pessoa que bebe em demasia, não pense que ele está estragando a vida dele simplesmente, mas ele está certamente prejudicando aqueles que o amam, de alguma maneira. Um filho, uma mãe, aquele usuário de drogas, do mesmo jeito. E talvez seja este o momento, né? Aquele momento em que ele percebe de fato que aquela pessoa que tanto o ama está sofrendo profundamente por ele. Talvez naquele momento ele se sinta arrependido. Ele perceba o que ele está plantando, o que ele está distribuindo ali. Tanta dor ele está produzindo. Talvez naquele momento ele possa começar a sentir de verdade. Aí ele pode pedir realmente para Deus, né, para que ele tenha oportunidade de consertar aquilo que ele fez, que ele já está cansado de tanto sofrimento. Eu me lembro que um dia, após uma palestra, uma senhora me procurou e ela me disse assim: Eu queria que você me explicasse para que eu pudesse me convencer da existência de Deus, ela disse. Eu queria que você, com argumentos, pudesse me provar, né, a existência de Deus. Porque eu quero acreditar em Deus, mas eu não consigo. Eu disse para ela: olha, infelizmente eu não vou conseguir convencê-la da existência de Deus, porque seria um convencimento no nível intelectual, simplesmente. E Deus não é uma questão de... É uma questão de sentir, de perceber, de sensibilidade realmente. Então é o que nos falta, desenvolver essa sensibilidade, sair deste campo gelado, né, do egoísmo, onde nós só nos preocupamos com a gente mesmo. É isso aí. Eu falaria, Wilson, que é um assunto que eu leio há bastante tempo e eu gostaria até de elaborar uma palestra sobre isso. Agora voltou à vontade aqui com o seu comentário, que a gente vai tendo vontades e não dá para fazer todas, né? Então tem hora que volta à vontade, né? Que é em uma palestra que ela seria voltada para a seguinte reflexão: o tempo de Deus e o tempo dos homens. É diferenciar, porque às vezes nós cansamos de ver uma pessoa com um comportamento desse perto da gente, mas Deus não cansa. Por quê? Porque ele sabe que tem a hora certa daquela conversão. Alan, é até para você também me ajudar nesse raciocínio, nesse entendimento, que uma vez eu conversava com isso com um amigo lá do Bom Caminho. Ele dizia assim, Alan, sobre esse tempo, né? Que quando, vamos dizer que existe aquele momento em que o espírito se torna humano, né? Aquele momento de transição que, pela ação de Deus, o espírito que vem evoluindo em várias formas, que vem experimentando várias formas, ele recebe ali o toque de Deus e se torna um espírito consciente, aquele momento. Naquele momento, Deus, sendo conhecedor do passado, do presente e do futuro, será que Deus não olha para aquela criatura e já não vê ali um anjo puro, perfeito? Ele consegue ver isso lá na frente? Eu vou falar, ontem eu fiz uma palestra, né? E essa palestra que eu fiz era de abertura dos cursos do Centro Espírita Paula Vitor, em Limeira. E nessa palestra desse centro, né, eu abordei um assunto que era felicidade e espiritismo. Eu estou abrindo aqui para ler um slide que eu utilizei, que eu escrevi em cima exatamente do que você acabou de falar. Eu vou até ler para não errar aqui o que eu escrevi, né? Se o computador ajudar. Espera aí, está abrindo, atenção. Eu falei assim, quer ver? Quais são nossas potências? Todos nós temos potências. Somos criaturas de Deus. Portanto, perfeitos em nossa criação. Deus vai criar algo imperfeito? Não tem jeito. Desta maneira, todos nós possuímos as potências de Deus em nós. O grande detalhe é que em nós as potências são como sementes, as quais precisamos cuidar para que germinem, cresçam, floresçam e frutifiquem. Aliás, Jesus já falava isso, né? É uma Jesus semente, falava, o reino de Deus está dentro de vós, tá vendo em e vós. É como fosse uma semente. Exatamente. Então, o que acontece? Todos nós, em potencial, já somos espíritos puros, crísticos. Já podemos receber um planeta para tomar conta. Já estamos co-criando galáxias. Já estamos co-criando tudo, né? Nós temos essa potência. Por que que a gente ainda não utiliza dessa potência? Não utiliza essa potência, primeiro, que nós nos achamos muito limitados e nós utilizamos muito mal o nosso tempo. Nós vivemos muito distraídos. E nessa distração a gente não foca naquilo que é mais importante. Então, se você pegar o que você faz num dia, faz o seguinte, pega um papelzinho e anota o que você fez na última semana. Se você não tomar cuidado, você não lembra nem o que você fez ontem. Uhum. Agora, se você pegar... Tem gente que esquece. Tem gente que esquece, né? Vamos falar quem, né? Agora, você imagina, pega o papel e começa a partir de amanhã cedo. Escrever uma semana sua, como você utilizou seu tempo. E você vai perceber que se você dedicasse mais tempo a desenvolver as potências de Deus que tem em você, você logo seria um ser que mudaria o planeta. Alan, eu até gosto de brincar com isso quando a gente fala em dízimo, né? A gente fala em doar algo do que você tem de valor, né, para Deus, né, para ser utilizado na obra de Deus. O que a gente tem de mais valor? É o nosso tempo. Tempo. É o tempo que tem mais valor. Alguém poderia dizer, mas a saúde não é mais importante, porque tem muita gente que morre cheio de saúde, né? Desencarna lá, atravessando uma rua, estava cheio de saúde e desencarnou. Né? Ou o dinheiro? O dinheiro não. Certamente não é, porque você desencarna também, o dinheiro fica todo aí. Então é o nosso tempo. Imagine somente isso, só 10, falando em dízimo, só 10% do seu tempo, se nós dedicássemos às questões espirituais. Quanto daria isso, mais ou menos, Alan? Por dia? É muita coisa. Duas horas e 40 minutos, eu acho que é isso. Vamos falar grosseiramente. Imagine, 2 horas e 40 minutos. Né? Uma prece que a gente faz pela manhã tem 4 minutos, aí 3 minutos e meio. E aí tem pessoas que acreditam que indo uma vez por semana, uma hora e meia, já numa casa religiosa, já cumpriu o seu dever espiritual. Além de já cumprir o seu dever, já se torna credor. Credor, já tem direito. Ele já tem direito a receber, ele, né, já tem benção. Direitos, ele já está em pacto com Deus, ele já está barganhando com Deus direitos. Exato. Complicado isso. Pois é. Meus amigos ouvintes, muita atenção para esta frase. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação espírita. São elas o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Lembrando que você pode adquirir estas e outras obras lá na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba, 583, esquina com a Rua Alferes José Caetano, aqui no centro de Piracicaba. Nós vamos agora para a mensagem de abertura, vamos ouvir a mensagem súplica na voz de Terezinha Oliveira e retornamos então para o primeiro bloco do programa Visão Espírita desta noite. explicar. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora passo lento, na estrada que conduz ao Teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que Te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Bem, amigos, estamos de volta depois dessa linda mensagem, dessa prece na voz, na doce voz da saudosa médium Terezinha Oliveira, para iniciarmos então o primeiro bloco do programa Visão Espírita desta noite. No primeiro bloco, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Lembrando sempre que este é um estudo sequencial. Em cada programa, nós avançamos por um pequeno trecho e, durante a leitura, nós vamos acompanhando os comentários hoje aqui dos amigos Alain Diniz Souza e Francisco Mourão. Você também pode participar pela internet no endereço www.facebook.com/programa Visão Espírita. Você mande ali a sua pergunta, o Alain está ali prontinho já para anotar e a gente, se possível, a gente vai responder ainda no ar. Nós estamos no capítulo 13 da obra, na seção Instruções dos Espíritos. Hoje nós avançamos para o item 19, denominado Benefícios Pagos com Ingratidão. Mensagem assinada pelo Espírito que se denomina Guia Protetor. O que se deve pensar dos que, tendo sido pagos com ingratidão pelos benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Nesses, há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com desinteresse. E o bem feito desinteressadamente, é o único agradável a Deus. Há também orgulho, porque os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Aquele que procura, na terra, a recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Deus, contudo, levará em conta aquele que não a busca no mundo. Deveis sempre ajudar os fracos, embora saibais de antemão que aqueles a quem fizerdes o bem não vos agradecerão por isso. Ficais certos de que, se a pessoa a quem prestais um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que se o beneficiado vos houvesse pago com a sua gratidão. Deus permite que, às vezes, sejais pagos com a ingratidão, para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. E quem sabe, aliás, se esse benefício esquecido momentaneamente não produzirá mais tarde bons frutos? Tende certeza de que, ao contrário, é uma semente que com o tempo germinará. Infelizmente, não vedes senão o presente. Trabalhai para vós e não pelos outros. Os benefícios acabam por abrandar os corações mais endurecidos. Podem ser esquecidos neste mundo, mas quando o espírito se desembaraça do seu envoltório carnal, lembrar-se-á deles, e essa lembrança será o seu castigo. lamentará a sua ingratidão, desejará reparar a falta, pagar a dívida em outra existência, muitas vezes buscando até mesmo uma vida de dedicação ao seu benfeitor. É assim que, sem o suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral e vireis a reconhecer, mais tarde, toda a veracidade deste preceito. Um benefício jamais se perde. Além disso, também tereis trabalhado por vós mesmos, porque conquistareis o mérito de haver feito o bem desinteressadamente, sem vos deixardes desanimar pelas decepções. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que prendem a vossa vida atual às vossas existências anteriores, se pudesseis apanhar, num golpe de vista, a imensidade das relações que ligam os seres uns aos outros, em benefício do progresso mútuo, admiraríeis mais ainda a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegardes a Ele. Guia Protetor, Sens, 1862. Eu tenho feito uma reflexão que só existe ingratidão quando você espera a gratidão. Então, por exemplo, eu fiz um bem a alguém e espero que essa pessoa reconheça o bem que eu fiz ou me pague com outro bem. E quando isso não acontecer, eu me sinto ingrato. Então, quanto que de verdade eu fiz para esta pessoa? Na realidade, eu quis fazer para mim. Porque eu fiz esperando o retorno, uma barganha, né? E eu tenho chamado de amor de barganha. Quando você faz esperando o retorno, esperando o pagamento, você não está amando de verdade, você está fazendo de conta, você está esperando o pagamento, então você faz mais pelo pagamento. É que nem a pessoa que vai na igreja, no centro espírita, onde ela vai, esperando, como o Wilson falou no comentário inicial, esperando que os seus bônus de ter lá frequentado e que Deus, então, por ela estar lá, vai fazer diferença para ela do que aquele que não está lá. Não tem como receber ingratidão se você não esperar a gratidão. Então, quando você faz por amor àquele que você está fazendo, sem esperar nem o reconhecimento, você está livre no seu amor. Você ama incondicionalmente. Você ama sem esperar retorno. Imagina se Deus esperasse retorno pelo que Ele faz por nós. Ele já tinha nos abandonado. Ele já tinha nos deixado ao léu. Falou assim, pelo amor de Deus. Nós somos um projeto de longo prazo. Projeto de longuíssimo prazo. O que eu já fiz para essas crianças? Diariamente jorram dos céus oportunidades divinas para a gente se transformar e fazer melhor na nossa vida. Não fazemos. Já pensou se Deus cobrasse estas oportunidades que nós não nem sequer percebemos ou aproveitamos? Ficaria muito complicada essa nossa relação com Deus. Ele não cobra. Jesus não cobra, não cobrou enquanto esteve entre nós. Por que eu vou cobrar? Não quer dizer que quando eu receber alguma coisa, não deva ser grato. Muito diferente disso. Porque ser grato é eu reconhecer o que eu recebi. Então é um outro lado. Agora, quem fez não pode esperar esse meu retorno. Se ele acontecer, é o maior dos pagamentos. E a gratidão ainda vem acompanhada de um desejo de retribuir, né? Você se sente, você recebe aquilo, se sente tão feliz por aquilo que você recebeu, que você quer contribuir. Então gera uma movimentação de amor, né? Um ciclo que não para mais. Contínuo, né, Wilson? Contínuo. Não é, Morão? É impressionante a ligação, né? As coisas são tão ligadas, né? Está tentando fazer uma ligação com o texto anterior. Tem muito a ver com consciência também, né? Porque essa questão da gente Só cumprimentar quem cumprimenta a gente. Só dar mão para quem dá mão. Só sorrir para quem sorri. Só sorrir para quem sorri. Só dar presente para quem recebe, para se a gente recebe presente. E mais ou menos equiparado, mesmo valor, tem, hein? É, e tem a ver com essa atitude, com todo respeito, até um pouco infantilizada, né? Um estado mais infantil da nossa consciência nesse sistema de querer uma retribuição. É quase como se a gente comparasse com crianças, né? Que trabalham nessa base da troca, como o Alan está falando. Né? Então, à medida em que a gente vai ganhando consciência, a gente vai entendendo o que o Alan acabou de falar para nós, que a gente não tem que esperar que o outro agradeça para nós. E outra coisa bacana, assim, à medida que o Wilson estava lendo, né, no começo, dois terços do texto, vinha a palavra semente. Né? Quer dizer, e aí no final... aí o Espírito comenta sobre essa questão da semeadura, que Jesus já falou tanto, né? Ele tenta falar de tantas maneiras diferentes a mesma coisa para ver se a gente definitivamente entende, aplica, né? Que é o semear sem esperar um retorno. A gente semeia. Claro que ainda para a maioria da humanidade, para todos nós, a gente ainda tem essa ansiedade, né? De aguardar um resultado. Tem a ver com essa questão do tempo que a gente conversou na primeira parte do programa, que essa questão do tempo para nós temos limitações ainda biológicas muito complicadas para a gente compreender a questão do tempo. Então aquilo que parece longo para nós, ele não é longo, ele é o que é o tempo que tem que ser. Então no processo da semeadura, né, de algo bom, a gente fala, não, isso vai frutificar de algum jeito. Vai, lógico que vai. Mas a gente impõe um tempo que, logicamente, está além das nossas possibilidades. É a mesma coisa num ciclo biológico de qualquer outro organismo, né? Na agricultura, na pecuária, na nossa vida, enfim, até no momento de criação de um novo planeta, qualquer outro tipo de elemento da atmosfera ou do universo, tudo tem um tempo para criar, para desenvolver, para terminar, não é? Não adianta de querer, não, vou querer colher soja em 20 dias. Não existe isso. Tem um ciclo de germinação, desenvolvimento, florescimento, maturação do grão, enchimento, para que a gente possa colher a soja. Então é a mesma coisa. E eu acho que a gente ainda fica muito ligado nessa questão, né? De querer que as coisas aconteçam sempre na nossa velocidade. É fundamental a gente pensar também, na medida em que a gente ainda sente essa necessidade de gratidão, que no fundo, claro, quem não gosta de receber? Nós também precisamos receber amor, isso é justo, claro que é justo. Mas à medida em que a gente ainda espera, tem essa expectativa, no fundo, ainda existe bastante vaidade e orgulho dentro de nós. Porque a gente está, de alguma maneira, pré-julgando que o nosso ato é digno de algum tipo de gratidão, como o Alan falou. Talvez até seja, mas por todas essas questões que a gente já conversou, é isso que realmente dá mérito àquele espírito que vê sobre um outro ângulo essa questão, como foi tão bem descrito ali no texto. Aquele que consegue ver com maior superioridade a essas questões, com um pouco mais de maturidade todas essas questões, ele tem que realmente receber mais mérito em função dessa vivência dessas questões. É isso. É interessante que nós, quando pensamos em ingratidão, é claro, a gente tem que relacionar isso como característica de espíritos ainda mais embrutecidos. Porque compreendemos que, na medida que o espírito vai evoluindo, ele vai se ligando a todas as outras coisas e a gratidão passa a ser um reflexo natural dele. Então, quando a gente pensa na ingratidão, nós pensamos no ingrato como uma pessoa que ainda não está evoluída. E isso pode ocorrer de repente, né? Então, vamos dizer que você ajuda uma pessoa e ela, né, não te responde com gratidão. Ele é um tremendo ingrato. Mas esta pessoa que você ajudou, certamente ela tem um guia espiritual que é responsável por ela, que a acompanha, não tem? Será que este guia espiritual também é ingrato? Pouco provável. Então, na medida em que você produz o bem para aquela pessoa, existe ali alguém que está acompanhando, e este Espírito, ele eleva os pensamentos ao alto e roga por você em agradecimento. E naquele momento, você já recebeu o seu quinhão, né, o seu benefício pelo que você fez. E sem esperar. Assim é em todas as partes, pois existem bons espíritos em todos os lugares, cuidando aqui em cada esquina, né, cuidando da gente, nos acompanhando. Ainda lá no céu e o inferno, eu citei lá no Código Penal da Vida Futura, ele diz que nós sofremos naturalmente pelo mal que produzimos. E não existe, segundo Kardec, nenhum pensamento mau que não traga consequências funestas. Nenhum pequeno pensamento mau. Como também, por outro lado, não há nenhum bom pensamento que também não traga benefícios. A justiça, ela é perfeita. Então, quando nós temos bons pensamentos, bons desejos, automaticamente nós já estamos recebendo isso de volta. E quando a gente fala em gratidão e ingratidão, eu me lembrei aqui de uma mensagem. A gente está lendo no Evangelho no Lar, lá em casa, o Evangelho Emmanuel, comentando o Evangelho de Marcos. E tinha uma mensagem, que eu não vou me lembrar o capítulo, mas em que ele falava sobre, ele discorria sobre a dívida que todo homem tem com as multidões. E eu fiquei pensando naquilo, né? Eu refleti muito sobre aquilo. Nós temos uma dívida com a multidão. Mas como assim, né? Como eu posso ter uma dívida com a multidão? É tão comum a gente ouvir, às vezes, olha, não gosto de gente, ou se gostar de mim é um favor, se não gostar é dois, né? Mas por que nós temos uma dívida com a multidão? Porque lá no céu e o inferno, ele diz que a reparação é imprescindível para o nosso processo de realinhamento às leis de Deus. E o que é reparação? É você fazer o bem a quem você fez o mal. Então Kardec é incisivo em dizer que isso é pessoal. Então eu devo fazer o bem para aquele a quem eu fiz o mal. O fato é que, na outra existência, eu não lembro para quem eu fiz o mal. E esta pessoa, ela é colocada no nosso convívio de diversas formas possíveis. Né? No trabalho, né? Diante do grupo que você participa, aquela pessoa estranha que você vê de vez em quando. É a multidão, são as pessoas ao seu redor. No meio dessas pessoas, existem pessoas que você já teve convivência em outros tempos que você prejudicou. E naquele momento você tem a oportunidade de ajudá-las. Então, por conta disso, quando nós entendemos isso, entendemos que temos uma dívida com a multidão, visto que a gente não sabe para quem a gente deve. Então, se a gente não sabe para quem exatamente é a nossa dívida, então vamos ser bons e ajudar a todos, fazer o bem a todos, perdoar a todos, né? Levar uma boa palavra a todos, à multidão mesmo. Quem sabe com isso a gente não está desatando esses laços do passado. Sabe o que é interessante? Existem uns comentários aí populares, né, sobre as correntes do bem, mas existem também as correntes do mal. Né? Então, se eu faço algo, atuo para alguém, gerando para esse alguém um bem, sem esperar essa gratidão, né? Esse alguém ficando devendo, não necessariamente para mim, mas se achando devedor do bem que recebeu, vai querer praticar o bem. Naquela oportunidade que aparecer, muitas vezes, para um outro alguém. E assim, sucessivamente, nós vamos criando uma corrente do bem. Da mesma forma, se a gente começa a atuar no mal, a pessoa que sofreu mal, ela pode ter vontade de repercutir o mal em outro. E aí nós criamos uma corrente do mal. Então, está na nossa atitude mental criar a corrente que eu quero receber de volta. Se todos nós só criássemos uma corrente do bem, eu faria o bem a todos sem distinção, porque eu saberia que todos me fariam o bem sem distinção e a qualquer momento que eu necessitasse. Esse talvez seja o estado dos mundos felizes, onde os espíritos já se desataram do mal totalmente e eu faço bem, porque eu só sei fazer o bem e eu só sei que todos vão fazer o bem para mim, porque também só sabem fazer o bem. Então, por que não chegamos ainda nesse estado? Porque nos comprazemos com o mal, porque ainda a gente gosta do mal. Por exemplo, eu estava lendo um estudo hoje de filosofia do retrocesso que é no mundo os locais que adotaram a pena de morte como pena para algum crime praticado. Não diminuiu a criminalidade em nada. Ao contrário. Então, isso não ajudou em nada. E talvez só ajude psiquicamente aquele que foi fruto daquele crime, daquele que não sofreu, talvez, diretamente, os seus descendentes, os seus familiares, na lei de talião, né? Um está matando, então eu mato ele para compensar a morte do outro, como se isso fosse compensar alguma coisa, né? Mas viramos assassinos igual eu, o primeiro foi assassino do outro, e eu não entendo realmente como isso pode fazer bem. Então, isso não é uma corrente do bem, isso é uma corrente do mal. Quando nós colocamos os nossos criminosos nos presídios que nós encontramos hoje, que por sinal estão aí em pé de guerra com todo mundo, nós não estamos fazendo bem nem para a sociedade e nem para eles que estão sendo encarcerados. Nós estamos fazendo mal. Porque se você quer reeducá-lo para ele um dia retornar à sociedade, e no nosso país não tem pena perpétua, então todos eles, teoricamente, se não morrerem lá dentro, voltarão para a sociedade. Então, se eu quero reeducá-lo para voltar à sociedade, eu tenho que colocar ele numa condição que o reeduque e não que o eduque para o mal. E não enclausurar 30 pessoas num local que caberiam duas ou três e querer que eles, de alguma forma, façam o bem. Então, quando a gente vê as revoltas dos presos nos presídios hoje, e eu escuto ainda alguns comentários, e ainda querem ter direitos? Eu gostaria que você que pensa assim passasse um dia numa cadeia, visitando, para ver se você vai continuar pensando dessa forma. Nós vamos responder coletivamente pelo karma que estamos gerando com os presidiários. Nós estamos isolando eles da convivência humana, estamos os deformando ainda mais naquele antro de perdição que é o presídio e querendo que eles mudem para melhor. Sem oferecer condições para que se regenerem. Nenhuma condição. Ao contrário, condições para eles ficarem no mal. Isso é uma corrente do mal. Exato. A educação é uma corrente do bem. Quando nós nos empenhamos em educar, em qualquer nível que for, estamos criando uma corrente do bem. Uma pessoa mais educada, ela talvez seja mais grata. Uma pessoa mais educada, talvez ela pratique mais o bem. A possibilidade aumenta. A gente amplia as possibilidades. Nós estamos na educação. A pessoa ela pode escolher, né? Ela, pelo menos, tem o direito da escolha, se ela tem educação. Ela conhece os dois lados, as consequências. Na educação, nós estamos valorizando as potencialidades daquele espírito reencarnado. E ele, com esta valorização das potências, começa a se sentir mais capaz para atuar no mundo, para ajudar, para colaborar. Então, o caminho de uma solução de convivência é a educação, não tem outro caminho. O Cortella, eu vi um vídeo dele recentemente, Mário Sérgio Cortella, e ele falando sobre moral e sobre bem, né, sobre ações do bem, ele diz que nós devemos responder a três perguntas, né? Antes de fazer alguma coisa ou decidir o que fazemos ou não, falando em fazer o bem ou não, né? Primeiro, quero, eu quero fazer isto. A segunda, eu posso, tenho condições de fazer isso. E a terceira, eu devo. Né? Se você responder as três perguntas positivamente, então faça. Né? Aí você já não precisa mais de nenhuma retribuição. Né? Você está fazendo o que pode, o que quer, e o que deve. Então você faz por dever, por querer e porque pode fazer. Não é, essa seria a situação adequada, né, Alan? Isso me lembra lá as três peneiras de Sócrates, né? Mas é muito bacana. A gente realmente tem que parar antes de reagir. Sabe que eu escutei uma piadinha esses dias que cabe bem aí, né? O marido chegava alcoolizado todo dia em casa e violento e batia na esposa. E ela foi ao médico pedir para o médico uma solução para aquilo. Ela não aguentava apanhar mais, mas não queria largar do marido. O Porque quando ele não estava bêbado, ele era uma boa pessoa. Então ele falou para ela assim: olha, eu tenho uma solução. A senhora enche a boca de água e fique fazendo um gagarejo quando ele chega, mas o tempo que a senhora conseguir. E passou uns 20 dias, ela volta ao médico e fala assim: funcionou. Ele não está batendo mais em mim. E a senhora entendeu por quê? Não, porque enquanto ele chega daquele jeito, a senhora não fala mais com ele. Porque a gente acaba achando que o outro nos agride, mas nós esquecemos que nós também agredimos ao outro. Então, quando a gente passa a uma postura de não agressão, a gente gera em volta de nós um ambiente propício à não agressão. Mas isso é postura. É difícil. Às vezes não vai dar certo. Né? Gandhi, por exemplo, fez o exercício da não violência, mas sofreu violência. Sim. E várias. Morreu assassinado. Pois é, vítima da violência, né? E amigos, no próximo programa a gente segue com o nosso estudo para o item 20, Beneficência Exclusiva, e iniciando também o capítulo 14, Honrai o vosso pai e a vossa mãe. O programa Visão Espírita é patrocinado por um grupo de abnegados companheiros, de amigos, que unindo esforços, tornaram-se os mantenedores dessa importante iniciativa de divulgação da doutrina dos Espíritos. O nosso sincero agradecimento a cada um de vocês. Agradecemos também ao Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba, que desde 1947 vem lutando pelos direitos dos trabalhadores. Nosso agradecimento também à USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba. A USE é uma entidade que atua na divulgação e na unificação do movimento espírita. Entre as diversas ações promovidas pela entidade, destacam-se o jornal O Arauto, a Livraria Espírita Allan Kardec, localizada lá na Rua Voluntários de Piracicaba 583, aqui no centro de Piracicaba. Anote aí o telefone da Livraria Espírita Allan Kardec, 3402-8022. O Clube do B, que é o Clube do Livro da USE Piracicaba. Você pode ajudar nos trabalhos de divulgação do Espiritismo e ainda receber um livro novinho todos os meses, a partir de R$ 20,00. Então, com R$ 20,00 você recebe um livro e ainda está ajudando nas ações da USE. O programa Visão Espírita é transmitido todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, aqui pela Rádio Difusora AM 650 de Piracicaba. E todos os domingos, a partir das 9h30 da manhã, pela Rádio Brasil AM 690 de Santa Bárbara do Oeste. Mas você pode ouvir também o programa Visão Espírita ao vivo pela União Rádio Web. A União Rádio Web é uma rádio que transmite 24 horas diárias de programação espírita pela internet. Existem várias maneiras para ouvir a programação da União Rádio Web. A primeira é pelo celular. Você pode baixar o aplicativo, instalar o aplicativo da União Rádio Web, seu celular sendo carregado com o sistema Android ou da Apple com iOS. Você vai lá na loja, né, pesquise por União Rádio Web, instale, você vai poder ouvir o programa Visão Espírita diretamente da tela do seu celular. Pelo site, acessando www.uniãoradioweb.com.br. E também diretamente pelo Facebook. Na página da União Rádio Web no Facebook, você ouve também o programa Visão Espírita. Aproveite e curta lá também, veja as mensagens que a gente está postando. A União Rádio Web precisa da sua ajuda para manter, né, e ampliar essa também importante iniciativa de divulgação do Espiritismo. Você pode colaborar anunciando o seu negócio ou a sua empresa no site da União Rádio Web ou no aplicativo. Ou também você pode depositar qualquer valor. Anote aí que eu vou passar o número da conta. Olha, na conta poupança número 71850-4/500, agência 5189, Banco Itaú. Eu vou repetir o número da conta. Anote aí, olha, é conta poupança número 71850-4/500, agência 5189, no Banco Itaú. Não se esqueça de identificar o seu depósito para União Rádio Web. Nós vamos agora, o Rodrigo vai pôr para a gente um pequeno intervalinho comercial e a gente retorna com a música da noite. Hoje o nosso amigo Francisco Mourão que escolheu a música A Paz, na voz de Zizi Posse. Estamos apresentando o programa Visão Espírita. Visão Espírita. Uma ação do grupo Multimídia Espírita. E agora, no programa Visão Espírita, uma ação do grupo Multimídia Espírita. Você ouve Momento Musical. Amigos ouvintes, estamos de volta aqui para o segundo bloco do programa Visão Espírita desta noite. Lembrando que desde a semana passada, o programa Visão Espírita se reduziu um pouco de tamanho, não é, Alain? Nós, a pedido dos ouvintes mesmo, recebemos muitos comentários, né? E a gente idealizou um programa mais dinâmico, não é, Alain? É que assim, né, Wilson? A gente, no domingo, nós, esse ano aqui em março, vamos fazer 18 anos de programa no domingo. Tá chegando à maioridade. Maioridade. Está aprendendo. Quem então, sabe, né? Agora começa a ficar bom. Né? E o formato do programa de lá já tem uma hora e meia há muito tempo. E como nós consideramos que até nós, às vezes, cansávamos das 2 horas do programa, porque apesar de a gente gostar muito do que a gente faz, a gente tem que ter um tempo de começar e um tempo de terminar. A gente achou melhor fazer essa redução para 1 hora e meia. E parece que está legal, né? Está dando certo. E acaba mais cedo também. É. Né? E aquele que quer assistir, ouvir o programa, e depois, se quiser ouvir, assistir a sua novela lá, ainda pode assistir, não é, Alan? E a pessoa pode... nós vamos agora começar a divulgar, né, Wilson? Os horários de retransmissão do programa. Exatamente. Então nós temos na União Rádio Web a retransmissão. Então você escutou um programa, gostou, achou um assunto interessante, você convida o teu amigo, ó, dá para você escutar o programa dia tal, na quarta-feira, na terça-feira, sei lá, o dia ainda, não temos essa grade. A gente vai colocar a agenda lá no site da União Rádio Web, no Facebook também, né? A gente vai fazendo os convites aí. A pessoa pode acompanhar. Isso aí. Então, o segundo bloco é o segundo e último bloco do programa Visão Espírita desta noite. Nesse bloco, geralmente, a gente traz perguntas e respostas para um bate-papo. Semana passada, nós começamos a falar sobre religiões. Foi a semana que se celebrava o dia da intolerância, de combate à intolerância religiosa e o dia da religião. Então, nós trouxemos aqui do Espírito Emmanuel algumas afirmações extraídas de uma mensagem da obra Religião dos Espíritos, obra também psicografada por Chico Xavier. Semana passada nós começamos a falar sobre alguns desses itens e hoje a gente vai dar continuidade. Então eu vou ler aqui o item e aí eu peço para o Francisco e para o Alan para vocês avançarem um pouco nessa questão. Por exemplo, a afirmação que eu trouxe é a número 4 aqui. Toda religião é conforto na morte. No entanto, só a doutrina espírita é suscetível de descerrar a continuidade da vida além do sepulcro. Eu acho que é uma afirmação simples, mas bem objetiva, né? Quem de nós já não foi em vários velórios, né? E de várias religiões, né? Então, quando chega aquele horário lá, um horário que é bem difícil, é a hora que vai fechar o caixão antes do enterro definitivo. Então, normalmente, sempre tem ali alguém, ou um religioso, ou alguém que tem alguma religião que resolve fazer lá umas palavras, fazer uma prece, e por aí vai. E nós percebemos que em muitas religiões que não é espírita, o velório é de uma profunda tristeza, porque as pessoas estão se despedindo para sempre daquele que amava. É a última chance. Então, alguns agarram até o caixão desesperadamente. Antigamente tinham até aquelas, como chamavam? Carpideiras que, né, iam para os velórios chorar, para aumentar o sentimento ali, como exatamente, se o choro fosse melhorar alguma coisa. E quando nós espíritas encaramos a morte desta forma transitória, que a morte é só do corpo físico e não do espírito imortal que está habitando aquele corpo como uma veste, isso é muito confortador. A pessoa, ela está se despedindo daquele corpo, daquela veste, mas o espírito não, o espírito continua e a gente pode pressentir muitas vezes depois daquele espírito morto a presença dele em várias situações da nossa vida. Então é uma maneira de encarar a morte que eu acho que é muito mais tranquila, muito mais suave do que as outras que colocam a gente como um fim, né? O Francisco, e também, né, dando continuidade nessa mesma questão, quando ele diz que o Espiritismo é o único que nos descerra, né, a continuidade além do sepulcro, a gente tem tantas obras aí que falam sobre como é a vida espiritual, não é isso? Exatamente. Eu acho que além de tudo isso, né, o Espiritismo, de uma maneira muito responsável, muito precisa, através de inúmeros depoimentos que depois, inclusive, são confirmados pelos familiares, isso não estamos falando de um, nem de 10, nem de 100 casos, estamos falando de milhares de casos que são comprovados, que indicam que realmente aquele ser continua a existir, né? É dessa maneira que a doutrina se tornou tão consoladora. E que essas informações, que acima de tudo nós não somos um corpo, mas somos espíritos, animando um corpo, ela já vem, logicamente, desde a época da codificação de Kardec, que usou, logicamente, dessa comunicação universal dos espíritos através de médiuns totalmente incomunicáveis entre si, que reconfirmaram também essa informação. O que é mais bonito na doutrina espírita é entender que, na verdade, o mundo espiritual é a nossa verdadeira casa. Né? Eu acho que isso também é importante que nós não tiremos de mente, né? Que é o nosso estado normal, o nosso estado, vamos dizer assim, mais consolidado, mais definitivo, é o mundo espiritual. E que estamos temporariamente, como fala Kardec, aprisionados. Se a gente comparar, né, com as prisões que a gente acabou de falar, comentar agora há pouco, o mundo material, aqui a Terra, na verdade, para o espírito não deixa de ser um momento de dor, um momento, claro, que leva a aprendizado, que pode ser comparado a um hospital ou uma prisão. E se de fato nós amamos aquele ente querido que se despede de nós naquele momento, nós teríamos que, na verdade, ficar, sinto muito, viu? Eu vou dizer isso, nós temos que ficar felizes. Felizes porque ele está se libertando inclusive de toda uma série de tarefas que ele deve ter concluído, de missões, né, de aprendizados, e que agora ele se liberta, né, para poder retornar à verdadeira pátria espiritual. O que é mais bonito na doutrina espírita é isso, é entender que nesse mundo espiritual nós voltaremos, em função dos nossos méritos, daquilo que nós merecemos, assim ter possibilidades reais de reencontrar aqueles que nós amamos. Em outras doutrinas, isso pode ser que não seja tão claro, né? Em que, se a gente de alguma maneira entender que, se de fato ele não mereceria ir para uma zona que a gente pode chamar de céu, né? Um local adequado como o céu ou um outro local, e nós nos intitulamos merecedores de ir para esse local, então, claro, aí está determinado uma situação em que a gente vai estar separado. Eternamente. Né, mas não é o caso da doutrina espírita. A doutrina espírita deixa muito claro que o amor de Deus é infinito, não é? Ele é um dia a gente se reencontra. Um dia a gente vai se reencontrar. Né? Acho que é por aí. Eu tenho aqui agora uma informação muito polêmica, viu? E eu vou passar para o Alan a bola aqui, baseado no que o Francisco falou. A informação que eu tenho é polêmica, hein? Nós não temos um espírito, Alan. Nós não temos. Não temos. Não, é um Como fato. É que é? Então, o que a gente está fazendo aqui, Francisco? Falando tanto em espírito. Nós somos, né? Nós somos um espírito e isso faz toda a diferença, né? Infelizmente, as pessoas, mesmo espíritas, muitas vezes, elas falam, não, meu espírito... Meu espírito, assim como a minha mão, meu, né? Pé. O meu espírito, daí não inverteu ainda o ponto de vista, né? É ao contrário, né? Falar assim, o meu corpo físico. É, a minha mão, meu pé está correto. Aí pode falar, não, aí pode, o meu corpo físico. Exato. Que o meu espírito possui. Seria eu espírito, né? Eu espírito. Eu espírito. Possuo um corpo físico. Mas essa necessidade de inversão, ela precisa ser feita, inclusive, para o espírito. Nós realmente não temos, somos um espírito. Somos um espírito. Seguindo aqui, toda religião apregoa o bem como preço do paraíso aos seus profitentes. No entanto, só a doutrina espírita estabelece a caridade incondicional como simples dever. É um pilar da doutrina espírita, né? Na verdade, em algumas outras situações, por exemplo, não, se você pratica um determinado tipo de ritual, né, você está garantido. Né? É aquilo que a gente já conversou no começo do programa. Não, não é isso. O que te garante é a tua consciência tranquila na prática do bem incondicional, que é a caridade. Não é? Então, na medida em que a gente pratica a caridade, independentemente de qualquer agremiação religiosa ou filosófica que nós pertencemos, nós sim estaremos, de alguma maneira, mais aptos a gozar de maior conforto quando retornamos para a vida espiritual. Por isso que Kardec, em função de numerosos depoimentos dos próprios espíritos que desencarnaram e que deram seu testemunho de alegria por ter tido a oportunidade, a felicidade, a sorte, a luz de praticarem o bem e de agora se sentirem bem, e também depoimentos de outros espíritos que se sentem infelizes, tristes, arrependidos de terem desperdiçado oportunidades por não terem praticado bem, é com base nessas características que Kardec deixou claro: não tem a ver agremiação religiosa nenhuma. A salvação sua ao retornar para o plano espiritual é a caridade. É isso que é o seu, é esse que é o seu passaporte para o bem-estar. Aliás, não me lembro em qual obra, eu acho que é no Evangelho ou no Livro dos Espíritos, em que ele diz assim, em algum momento, não sei se é talvez na Revista Espírita, não sei, ele chega enfaticamente a dizer assim: olha, não abandone a sua religião, não. Se você é cristão, é católico, é protestante, não, não há necessidade nenhuma. Pode continuar indo, de alguma maneira, aos seus cultos, às suas missas ou qualquer outra reunião. Não é esse o detalhe que vai salvar você de simplesmente agora passar a entender a doutrina espírita. Não, não é isso. Mas a doutrina espírita pode ser um grande complemento para a sua compreensão do que é realmente a vida espiritual. Você pode muito bem continuar fazendo bem naquele grupo em que você está situado, mas o que Kardec convida? A estudar a doutrina, a refletir sobre ela, a ver se ela faz sentido, se ela, de alguma maneira, é arrazoada, tem algum tipo de razoabilidade, não é? Se a gente entende que Deus é justo, infinitamente bom, claro, dentro da caridade, eu entendo que seria essa a maior lei que ele espera de nós, que nós cumpramos. Olha, o próximo item aqui é bem interessante. Toda religião exorciza os espíritos infelizes. No entanto, só a doutrina espírita se dispõe a abraçá-los como a doentes, neles, reconhecendo as próprias criaturas humanas desencarnadas em outras faixas de evolução. Isso é uma coisa assim, tão dentro da caridade, né? Porque muita gente chega, inclusive na casa espírita, eu estou carregado. Encosto. Lembra aqui de uma passagem do Chico, né? Estou com encosto, estou carregado, eu tenho um espírito me perturbando, eu tenho... Alguém me colocou uma maldição. A pessoa vem com as frases mais diferentes fizeram possíveis. Fizeram um trabalho contra mim. Mas, na realidade, o espírito que está ao seu lado te incomodando hoje foi atraído por você. É provavelmente um justiceiro, né? Que está tentando fazer justiça. Ou não. No entendimento dele, não, talvez. Não, ou não. Às vezes é uma pessoa simples e boa que está ali do lado... Só que como está te incomodando porque ele é diferente de você, você já acha que ele é um verdadeiro demônio. Maluco, demônio. E quando a gente analisa de uma outra maneira, né? Quando nós pensamos que num desgaste de um encontro entre duas pessoas, encarnadas ou desencarnadas, não é só um que desgastou o outro, os dois se desgastaram, né? Houve um incômodo bilateral, né? Os dois incomodaram. Então, quando chega uma pessoa com espírito ali na casa espírita a perturbando, nós naturalmente a conduzimos a um esclarecimento dos dois. Desse que a perturba para parar de perturbar e da que a perturbada para mudar a sua sintonia e parar de atrair outros que a perturbem. Perturbados, né? Outros perturbados. Somos todos perturbados, né? Pois é. E nos trabalhos mediúnicos a gente vê muito isso, né, Francisco? Você participa lá junto do grupo com o Luiz, sim, com o Sérgio, sim, né? Sim. Você não, vê muito espíritos sofredores. Quando eles chegam, eles são acolhidos, né? Como que é, sim, esse processo? Não, inclusive, isso que a gente estava falando, né? De pessoas que se sentem com aproximações de outros irmãos, né? Que talvez o desequilibrem. É bem isso que o Alan falou, quer dizer... A responsabilidade primeiro tem que recair sobre nós, porque também não é questão, né, da gente entender que é algum tipo de castigo, de algum tipo de revanche. Não, é uma questão física, simplesmente de afinidade. Se nós estamos mentalizando um tipo de frequência, um tipo de pensamento, não é? Alimentando uma série de ideias. Essas ideias são colocadas no meio físico, que de alguma maneira entra em sintonia com essa mesma energia de outros irmãos, que vão se sentir atraídos, logicamente, simpáticos a essas questões ou aquilo que nós estamos produzindo e emitindo, não é? Inclusive, nessa reunião dessa semana lá, no Grupo Mediúnico, a título da lição era cartão de visita. E o cartão de visita que Emmanuel procurava dizer era justamente o seu pensamento. Ao entrar num ambiente, o seu cartão de visita é o seu pensamento. Chega antes que você. Chega, né? Antes que você. Quer dizer, e é claro que a responsabilidade daquele que estuda a doutrina espírita é grande. Por quê? Porque ele entende que esse pensamento primeiro reflete em quem? Em você mesmo. Porque esse pensamento, na verdade, é fruto da vontade do espírito, que logicamente aciona a sua mente, aciona o cérebro, e é lógico que isso emite uma determinada energia que vai refletir primeiro em quem? Quem primeiro? Em você mesmo, no seu perispírito e até no seu corpo físico de uma maneira, vamos dizer assim, mais persistente, mais prolongada. Mas vai influenciar o ambiente e vai, logicamente, ser percebido de maneira mais sutil ou menos sutil por aqueles que estão presentes, tanto encarnados como desencarnados, não é? Emmanuel, no início da frase diz, né, que toda religião exorciza espíritos infelizes, né? Então, é isso que não acontece no espiritismo. Nós não exorcizamos os espíritos. Com certeza. A gente não quer pegar o espírito. Eu lembrei da passagem prender do Chico. Prender numa prisão. Prender, tirar dali só para resolver o problema. Porque daquela pessoa que se sente, né? Qual o princípio maior da doutrina espírita? É a total caridade. E que todos somos irmãos. Todos, inclusive aquele espírito que está se manifestando ali totalmente perturbado, querendo vingança, querendo, exatamente, desejando o mal. Como que a gente recebe esse espírito? Com bondade, com amor, com acolhimento. E é essa maior energia. E esse choque que ele tem, às vezes. Que é o choque do amor. É o choque do amor. Se nós partimos do princípio que somos todos criados iguais, temos direitos iguais, somos dignos da mesma maneira, de tudo que tem a ver com a criação de Deus. Então, temos que entender, sim, que mesmo esses irmãos menos felizes são dignos desse amor. Mas é só olhar o Evangelho. Jesus ia ao encontro de quem? E o encontro dos mais necessitados, dos mais desequilibrados, dos doentes, dos desvirtuados, daqueles mais imorais, daqueles mais ignorantes. Era o encontro deles que Jesus ia. E como que ele os acolhia? Com um total não julgamento. Não julgamento. Acolhia com bondade, com amor. E é isso que, logicamente, nos encontros mediúnicos nós procuramos fazer. Claro, com toda a ajuda da equipe espiritual, acolher esse espírito com o maior amor possível. E esse é o melhor auxílio que nós podemos dar, o encaminhamento, porque ele vai ter a compreensão, logicamente, que ele está sendo reconhecido nas suas dores, na sua necessidade de falar, de se expressar. E aí, logicamente, ele ganha o quê? Ele ganha respeito. E nós ganhamos respeito também a partir desse irmão que está conosco. Essa é a melhor maneira de ajudar. Não há outra maneira de se ajudar a não ser com essa. Não é na base da violência, é na base do amor. Não é? E eu gosto muito eu vivo repetindo essa frase, mas que eu acho ela muito significativa, que está na obra de Humberto de Campos. Ele fala que o ser humano é mais frágil que perverso. Quando nós, é uma frase que eu uso no meu dia a dia, quando a gente interage com uma pessoa e, colocando esta frase na frente, mesmo quando ela te ataca, você entende que ela não está atacando porque ela é perversa, mas porque ela é frágil e, às vezes, na fragilidade, ela precisa te atacar para se defender. Então, a gente se desarma, a gente cria um ambiente mais propício a harmonizar com aquela pessoa. Então, tanto o espírito encarnado quanto o espírito desencarnado, ele é mais frágil que perverso. Fica muito mais fácil da gente lidar com essa situação. Eu lembro de uma passagem de uma senhora que chegou até o Chico, dizendo: Chico, eu estou com um encosto, me ajuda a tirar esse encosto, né? O Chico olhou para ela, carinhoso, falou: não vamos tirar o espírito, vamos nos evangelizar a todos. Então, ao invés de exorcizar os espíritos infelizes, vamos exorcizar os nossos pensamentos infelizes, né? Com certeza. Nós separamos aqui uma poesia, chegando no final do programa, e eu acho que dá tempo da gente fazer ainda, chama A Última Aula, é do Espírito Maria Dolores, fala sobre perdão, foi extraído da obra Dádivas de Amor, pela psicografia do Chico Xavier. Sofre pregado à cruz o inesquecível mestre, lembrando quanto viu na jornada terrestre. Vê-se menino a arguir os sábios da cidade, mostrando a inteligência a brilhar na humildade. Mentaliza Canaã, onde aumenta a alegria na formação de um lar que nunca possuiria. Recorda irmãos na fé, quais Pedro, João, Tiago e os amigos fiéis às pregações do lago. Passa por privações, sem que a dor o esmoreça. Não tem uma só pedra em que apoie a cabeça. Lembra o deserto hostil, na prece em que se enleva, ensina paz e fé às legiões da treva. Revê a multidão que o respeita e o acompanha, quando transmite à terra o sermão da montanha. Vê, lugar por lugar, nos longes a que ia, espalhando a bondade, o socorro, a alegria. Mas agora, na cruz, amargurado e pasmo, escuta palavrões de ironia e sarcasmo e diz, sentindo o fel que as injúrias lhe trazem, perdoa-lhes, meu pai, não sabemos o que fazem. Ele que se entregara à caridade inteira faz do perdão mais luz na aula derradeira. É que todo perdão, sem queira e sem medida, é conquista de paz nos problemas da vida. Transmitido todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, pela Rádio Difusora AM 650 de Piracicaba, e todos os domingos, a partir das 9h30 da manhã, pela Rádio Brasil AM 690 de Santa Bárbara do Oeste. O programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999, portanto, há mais de 17 anos, levando aos ouvintes a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes, Alain Diniz Souza, conosco hoje aqui, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, aqui também em nossa companhia, Geraldo de Tarso, Jefferson Godoy, Luiz Pessoa Guimarães, Sérgio Aguiar e este que vos fala, Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui, desejando aí um grande abraço para os amigos Tarcísio e Ana, lá do Santa Terezinha, que sempre nos acompanham, para Karina Pinheiro, lá de Americana, para o Ricardo, para a Letícia, né, para o Rubens, que é esse grande colaborador, trabalhador ali da USE, também sempre com a gente, desejando a todos muita saúde, muita harmonia, um final de semana e uma semana de muita coragem diante dos desafios da vida, e sigamos em frente sempre com muita fé. Eu deixo aqui as últimas palavras para o nosso amigo Francisco Mourão e peço para o Alain fazer a nossa prece de encerramento. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui, né, que nós possamos realmente, como o Wilson falou, termos uma semana com muita luz, com muita inspiração, coragem e fé. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe. Eu gostaria de agradecer a todos. Mandei um convite agora para uma grande parte de meus amigos para curtirem o Facebook do União Rádio Web. Acho que agora a gente vai dar uma aumentada aí, porque eu convidei uns 1.000 hoje. Ela estava com 169 só. Vamos ver o que vai acontecer. Aumentar. Vamos ver. Vamos ver. Eu mandei convite para mais de 1.000. Ainda tem mais uns 1.500 para mandar. Depois eu vou mandando aí. para a gente ver se aumenta. É a maneira de você nos ajudar a divulgar a nossa União Rádio Web, tá joia? Então vamos fechar os olhos um segundo onde nós estamos e lembrar que todo esse trabalho, todo esse nosso encontro, ele existe por uma só razão: evoluirmos e evoluirmos no modelo do Cristo, nosso governador espiritual. Que o Cristo possa nos inspirar para que possamos nos transformar em ferramentas divinas de implantação de amor na Terra. Que o amor reine em nossas atitudes, que o sorriso reine em nosso semblante, mesmo nos momentos mais difíceis. Vamos ser geradores de oportunidades no bem. Vamos repercutir as boas notícias. Uma ótima semana a todos e até o próximo programa. Você ouviu na Difusora o programa Visão Espírita, uma ação do Grupo Multimídia Espírita. Uma boa noite e até o próximo programa.